Eu, logicamente, quero agradecer a todos. Acho que passámos aqui, além do nosso trabalho aqui, ser discutir o futuro do Conselho. Acho que o fizemos sempre com a educação entre nós, com a inovação. Os próximos 4 anos não estarei aqui, mas andarei por aí, como é lógico, já dizia outro. Espero continuar a poder trabalhar para o Conselho, em prol do Conselho e daquilo que são as necessidades das nossas pessoas, das nossas gentes e da nossa terra. E, portanto, desejo àqueles que vão ter um início do início do novo mandato, as minhas felicidades e desejo um bom trabalho.